interessante de discutir, porque querendo ou não, a pandemia ela faz a gente refletir um monte de mudanças na nossa vida, né? Com E uma certeza. delas é o consumo. O que é que nós vamos consumir? Quais os produtos que nós estamos querendo consumir a partir de agora, sabe? E a gente já vê que a sociedade ela discute muito sobre produção consciente, produção de alimentos orgânicos, a substituição de derivados de produtos de origem animal por derivados de planta, né? Então isso aí tudo está em voga e eu acho que é importante a gente ter clareza na argumentação, já que a gente participa ativamente da cadeia de produção, né? Então nós, como médicos veterinários ou tecnistas, a gente tem que discutir um pouco disso. Eu acho que o bate-papo ele é mais legal, então assim, se você quiser que a turma vá perguntando aí, ou no, via áudio, ou por chat, e você vai me falando, a gente para e discute sobre o assunto, tá? Tá, gente? Então, acho que a gente pode fazer assim, na medida em que as dúvidas forem aparecendo, né? Então, vocês podem ir perguntando, eu vou moderando aqui, tá, Thales? O link eu vou mandar daqui a pouco, gente. Perfeito. E por que que eu vou falar de leite orgânico? O meu mestrado ele foi em uma fazenda de leite orgânico, né, lá nos Estados Unidos. E essa palestra ela foi desenvolvida pelo meu orientador e por mim, lógica adaptada agora para esse bate-papo, mas pela expertise que ele desenvolveu principalmente com esse sistema orgânico que ele coordena lá nos Estados Unidos. Então, nós vamos falar primeiro do panorama do orgânico no mundo e depois a gente vai discutir alguns aspectos técnicos da produção especificamente. Beleza? Então, vamos lá. Eu já vou alterar aqui, porque as carinhas ficam aparecendo aqui, às vezes atrapalha, né? Então, vamos lá. O que que a gente vê nesse gráfico aí, né, Helena? A produção de leite mundial hoje. Ela tem os principais players entre Estados Unidos, Índia, China e Brasil, os quatro maiores, com a Alemanha logo aqui atrás, não muito distante do Brasil. A gente vai discutir isso aí, é questão de volume, não é, logicamente, não é produtividade por animal, porque se a gente pega a produtividade animal nos Estados Unidos, ela vai estar muito superior à produtividade no Brasil. E no ano de 2017, essa produção global, ela girou em torno de quase 800 bilhões de litros de leite. Desses 800 bilhões de litros de leite, 97% é de origem bovina. E quando a gente fala origem bovina, vaca e búfala, entendeu? Não é só vaca, não. E os outros 3% é de outros mamíferos. Desses 800 bilhões de litros, somente 0,9% da produção é certificada de orgânico, sabe? Então é um equivalente muito baixo. Só que mesmo esse equivalente baixo, ele movimentou no ano de 2017 4,3 bilhões de dólares americanos. Então é um volume de dinheiro expressivo pela a quantidade, vamos falar assim, irrisória da produção. Quando a gente pega nos principais países produtores de leite orgânico, a gente vai começar a falar aqui de alguns pontos interessantes. Hoje os Estados Unidos, esses gráficos aqui, hoje eu falo que esses gráficos são de 2018, esses dados são de 2018, então não são tão atuais porque a gente não tem uma literatura mais atualizada. Mas os Estados Unidos, em 2018, ele era responsável por 16% da produção mundial de leite orgânico, onde ele tinha na produção interna apenas uma participação de 1,2% da produção. E mesmo assim, é um cenário de crescimento, onde ele teve de 2002 a 2017 3,6% de crescimento. A França, ela vai se destacar nesses players aí como um dos maiores crescimentos na cadeia. Onde ela teve nesse intervalo de 5 anos 6% de crescimento, e a Dinamarca, ela tem uma representatividade da produção maior nesse estão atingindo, porque eu acho que os Estados Unidos ele vai ser a nossa referência na produção de leite orgânico. Então, qual que é a legislação de leite orgânico lá? Bom, ele não é permitido o uso de hormônio nem antiparasitário. Não é permitido o uso de fertilizante químico ou sintético no solo, né, no plantio, não se permite agrotóxicos e não é permitido o uso de ureia. Então, se a gente for pensar na alimentação convencional aqui no Brasil, talvez a ureia seja o alimento mais frequente aí nos proteinados, nas rações, né? Não é permitido orgânicos, produtos de origem animal. Aqui no Brasil, a gente já tem uma legislação similar a essa, né? Mas lá nos Estados Unidos, o uso de farinhas, de carne, de sangue, ela é permitida. Não, mas no caso do orgânico, não pode. E é obrigatório que todos os ingredientes usados na ração, ele tenha certificação orgânica. Isso aqui é um entrave muito grande, porque o milho que você utiliza, ele tem que ser orgânico, o farelo de soja que você utiliza tem que ser orgânico, então todos os ingredientes têm que ser orgânicos. Fora isso, você não pode usar produto alopático, né? Não pode utilizar antibióticos. Além disso, a legislação orgânica ela tem uma legislação de pastejo lá nos Estados Unidos. O que, que essa legislação ela fala? Que os animais eles são obrigatoriamente 30% da alimentação, da matéria seca, tem que ser proveniente de pastagem. E eles têm que ter acesso ao pasto pelo menos 120 dias no ano. Então, os animais eles têm que literalmente comer pasto para poder ser classificado como animal orgânico. E é obrigatório que as instalações elas propiciem acesso ao ambiente livre 365 dias no ano. Então, aqui no Brasil, nós estamos na moda do compost barn. Lá na fazenda que eu trabalhava, era um sistema similar ao compost, só que eles chamavam de bedded pack, e era um sistema aberto. Então, assim, as vacas tinham a cama disponível, mas acessando alguns números aí do mercado orgânico nos Estados Unidos. O número de fazendas caracterizadas com leite orgânico, ela teve um crescimento de 26% do ano de 2008 a 2016, atingindo aqui próximo a pouco mais de 2.500 fazendas de leite orgânico nos Estados Unidos. O número de vacas leiteiras no sistema orgânico, ele cresceu nesse mesmo intervalo mais de 33%. E a quantidade de leite orgânico vendida, ele aumentou 46% nesse interim também. Então, a gente viu que no ano de 2008 a 2016, você teve aumento de fazenda, você teve aumento de vaca e aumento da produtividade também, vendendo mais leite no mercado. Thales, você falou aí da legislação, né? A Aline perguntou se tem uma legislação única para todos os países ou cada país tem uma legislação? Cada país tem uma legislação. Inclusive, alguns slides para frente, nós vamos falar da legislação brasileira na produção de leite orgânico, sabe? Mas isso aí cada país caracteriza. Então, às vezes, o leite produzido no Brasil, ele não pode ser vendido nos Estados Unidos como orgânico. Isso aí é um problema para o mercado internacional. Certo? E, igual a gente chamou atenção nos slides anteriores, a venda em bilhões de dólares, ela é expressiva nesse valor, nesse mercado de leite, onde ela teve um crescimento de 80%. Leite orgânico, apesar de a gente observar qual é a participação do leite no mercado de orgânicos dos Estados Unidos. Então, a maior fatia do mercado de orgânicos é a responsabilidade do leite. Então, dos 7,6 bilhões de dólares movimentados no ano de 2017, o leite ele foi responsável por 1,3 bilhões, quase 1,4 bilhões. Então, a participação, o share de mercado do leite orgânico é muito maior do que os outros produtos orgânicos. Mas qual que é a situação atual? E aí esse atual, vocês vão me desculpar, mas a gente fala atual antes da quarentena, antes do coronavírus, porque após coronavírus é tudo muito incerto ainda, a gente não vai saber como que isso vai se comportar. Mas qual que é a situação atual da indústria do leite nos Estados Unidos? Você teve um aumento da oferta que superou a demanda, ou seja, estamos com excesso de leite no mercado norte-americano, leite orgânico. Com isso, houve redução de preço dos produtos, reduzindo a margem dos produtores rurais. Os laticínios que compram leite orgânico, eles começaram a estabelecer algumas cotas de entrega de leite. O SAI não conseguia vender leite todo no mercado. Antigamente, sua demanda era maior. Hoje, já tem essa prática de contrato. Hoje em dia, aparecem os substitutos, né? O que são os leites de vegetais, aí, leite de amêndoa. Desculpa se vocês escutaram a moto passando aí no fundo. Então, assim, leite de amêndoa, leite de soja, isso aí é um concorrente dos produtos orgânicos, do leite orgânico principalmente. E abrupta aqui, não vou falar abrupta, mas uma tendência de queda. Otávio, você pode voltar um pouquinho? Travou isso a internet? Tá. Nessa explicação do gráfico? Ah, não, beleza. Tá... Travou de novo. Parece que até o slide, hein? Tá no gráfico? Eu não mexi, não. Tá no gráfico, beleza, vamos embora. Mas a voz tá boa? Tá de boa? Agora tá perfeito, pode ir. Então tá. Então, do ano de 2015 para agora, a gente observou uma redução do preço do leite orgânico nos Estados Unidos, devido a todas essas partes aí que a gente discutiu de maior oferta, entrada de novos concorrentes. Então, o produtor perdeu margem mesmo no leite orgânico. E no Brasil, como que funciona essa legislação orgânica? No Brasil, o uso de droga alopática ele é permitido, em alguns casos excepcionais. Travou de novo? Travou? Aí, tá dando umas osciladas, mas vamos embora. Não, beleza. Se for travando, vocês vão me avisando, que aí eu volto. Beleza, valeu. Então, no mercado nacional, você tem a permissão da utilização de drogas alopáticas duas vezes no ano, com no máximo um intervalo... Tá muito ruim a internet? Não, tá dando umas travadas. Agora voltou. Tá. Vamos ver. É porque agora vai chegar no horário de pico, né? Bom despacho, cidade, pouca internet, muita gente. Não, vai dar certo, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o uso alopático é permitido no Brasil. Quando você usa antibiótico no Brasil, o período de não comercialização do leite tem que ser o dobro do período normal. Ou seja, se eu utilizo no convencional 3 dias de descarte de leite, o orgânico 6 descarte. Então, eu tenho que ter um volume quente para essa vaca e alimento convencional. Isso inclui transgênico? Pois é, transgênico pode. A turma estava... Só que é difícil, quando você compra o convencional, você separar ele se ele é ou não é transgênico. Entendeu? Então, assim, não pode, mas acontece. Acaba indo. Saquei. Entendi. E uma coisa que a gente tem que olhar muito no sistema orgânico é a questão de bem-estar animal. Esse gráfico aqui, o que ele fala para a gente? O sistema de certificação orgânico. Eu acho que esse símbolo aqui todo mundo conhece. Só que o número de certificações orgânicas no Brasil, ele é inúmeras vezes maior. Então, assim, aqui no Brasil nós temos só 85 produtores. Anualmente, uma produção de 6 milhões de litros. Geralmente, são fazendas pequenas que produzem esse leite orgânico. No ano de 2019, eles realizaram uma consulta de consumo de orgânicos no Brasil. Esse foi uma parceria da Marketwise. E eles entrevistaram algumas pessoas em várias regiões do Brasil para avaliar como que era o modelo de legumes, frutas e cereais. A gente nem vê produto de origem animal no consumo de orgânico do brasileiro, né? 6 em cada 10 consumidores que já consumiram verduras orgânicas, legumes e frutas são as escolhas de 1 em cada 4, ou seja, 25% dessas pessoas entrevistadas. Por que as pessoas no Brasil consomem orgânicos? Primeiro ponto, eles acreditam que o orgânico é mais saudável do que o convencional. 15% acredita que é alguma indicação da mídia. Eles encontraram em algum Instagram ou televisão falando que o orgânico é mais saudável e por isso eles consomem. E 3% é indicação de algum médico ou nutricionista. Algum outro ponto também que foi muito, vamos falar assim, recorrente durante a pesquisa é que eles acreditam que o consumo de orgânico ele faz bem para o meio ambiente. Então, o produtor orgânico ele tem aquela visão de conservador mais do que o produtor convencional. Então, 18% acreditam nessa proteção ambiental mesmo, sabe? Do produto orgânico. Agora vamos falar de alguns dados que já foram publicados relacionados ao mercado de orgânicos no Brasil. Até aqui está tudo tranquilo, nenhuma dúvida. A turma aí já começa. Um dia que vai pouco antibiótico. Mas refletindo bem isso que o pessoal fala. Legal. Não. Seria esse artigo aqui, publicado em 2014, ele foi feito aqui no Brasil pela Honorato, né? Isso aqui são as estratégias usadas pelas famílias produtoras de produtos orgânicos no Brasil para atender a regulamentação. Então, algumas comparações que foram feitas entre o sistema orgânico, nesse trabalho, entre o sistema orgânico e o sistema convencional. Aqui está todas as informações em porcentagem. Então, 88% das fazendas leiteiras de orgânico, elas utilizam o sistema de pastejo rotacionado, enquanto das convencionais, apenas 53%. Eles pegaram fazendas similares, eles não foram vamos falar, no top 100 produtor de leite para comparar com produtor orgânico, sabe? Então, isso aqui são sistemas próximos, mas orgânicos e convencionais, certo? Outra coisa interessante é o uso exclusivo de inseminação artificial. Ele é bem menor no orgânico do que no convencional. E a produção de grãos dentro da fazenda. 88% dos produtores orgânicos produzem o próprio grão na fazenda. Se a gente for extrapolar esse dado, a gente vai lembrar lá que só parte da alimentação pode ser usada de convencional. Então, a dificuldade de comprar milho e soja orgânico força com que o produtor ele tenha que fazer essa produção dentro de casa. Ele tem que, na fábrica, a produção de leite e orgânicas. Então, vocês vão da média. São 4 fazendas. Mas sabe que o 35 fazendas vai ter dado desse tipo. Otávio, de certa forma, aqui uma coisa, uma pergunta que a Carolina fez aqui. Para que a produção de leite orgânico aconteça, né, é necessário alta tecnologia, alta qualidade sanitária do rebanho? É necessário. E aí, foi a Ana Carolina que falou isso? Carolina. Então, falo para ela para segurar a pergunta, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí que ela perguntou. Eu estou achando melhor a gente, às vezes, deixar as perguntas para o final, para fazer um bate-papo. Não, mas pode ir, porque isso aí vai me chamando a atenção para até o que falar mais. E, coincidentemente, foi o gráfico que apareceu agora, que ela pensou aí, manejo sanitário. Então, aqui, fez o comparativo, Carolina, da utilização de manejo de ordenha dentro da fazenda convencional e da orgânica. O uso do CMT, eu não sei se a turma aí conhece o CMT, o California Mastitis Test, que é justamente ver a quantidade, vamos falar assim, aumenta a eficácia de diagnóstico de mastite das vacas. Então, as fazendas que produzem leite orgânico, elas utilizam muito mais do que as convencionais. E o pré-dig, que é antes, também é muito maior do que nas fazendas. Isso aqui é justamente isso aí. O manejo ele é mais intenso nas fazendas orgânicas do que nas convencionais. Isso aqui, justamente, não utilizando antibiótico, simplesmente pelo manejo, as fazendas orgânicas deram uma contagem de célula somática menor do que as fazendas convencionais. Legal. Ou seja, as vacas tinham uma saúde de úbere melhor do que nas fazendas convencionais. Se você pega aqui o número, ele não é um número muito baixo. A gente está falando aqui próximo de 450 mil células somáticas. Mas mesmo assim é mais baixo do que as células na contagem, contagem de células nas fazendas convencionais. Beleza. Então, aqui, agora, só para a gente poder também caracterizar algumas coisas em sistema de pasto, né? Isso aqui foi um trabalho feito também em Santa Catarina, no sul do Brasil, acabou que eu não coloquei esse gráfico, mas o maior número de fazendas de leite orgânico, ele acontece no Nordeste. Mas o maior consumo de orgânicos no Brasil, que a gente envolve, está no Oceano, que é de produtos orgânicos. Então, era uma caracterização de fazendas leiteiras no sistema de pasto. Só para você, aqui está convencional com alto input, ou seja, alta concentração de concentrado. Aqui com baixa concentração e aqui orgânicos com baixo input de concentrado. Então, as áreas dedicadas à produção orgânica em hectare são fazendas pequenas, né? 28 hectares a 18 hectares são fazendas pequenas. Orgânico, desculpa, é só isso aqui. A área para pasto é menor do que a da fazenda, obviamente. E o número de vacas também sempre vai ser um número mais baixo. Então, assim, o que, que a gente observa? O sistema orgânico, ele sempre vai ser um sistema, no Brasil pelo menos, ele é mais caracterizado como um sistema familiar. E aí, a média de produção, o volume de produção e até a área que esse produto pode chegar, ele fica bem limitado. Então, talvez por isso, a maior parte de nós nunca bebeu um leite orgânico, né? Pela dificuldade de achar uma fazenda que tem leite orgânico também. E aí, sobre esse perfil, Thales, acho que cabe a pergunta da Camila, qual o aumento financeiro? Investimento em área, depois isso assim não, sabe? Aqui a certificação O Alex está falando que o Alex Barbosa falou isso, que ele é do Nordeste e ele e o pai dele produzem leite orgânico. Que legal, Alex. É mesmo? Aí. Compartilha aí com a gente depois, né? No final, aí, se você quiser compartilhar, vai ser um prazer, viu? Vai ser bom mesmo, Alex. É isso aí, cara. Nesse mesmo trabalho, a turma estava observando que dentro dos diversas sazonalidades aí, a gente fica lendo aqui no inglês e esquece, né? As estações do ano. Isso porque mora fora não, né? Mora aqui no Brasil, mas você vai lendo, você vai esquecendo como é que é. Mas a estação do ano... Então, a influência do seu orientador. E pior que é mesmo. Pensa em inglês. A gente, nas estações do ano, a galera tá falando assim, esse cara babaca, né? Finge que tá falando inglês pra caralho. Não, gente, tem um histórico. Mas o que nós observamos? Que a utilização de concentrado no sistema orgânico, ele é bem menor do que no sistema convencional. E a utilização de silagem de milho, no caso, ela também é menor ao longo de todo o ano no sistema orgânico do que no sistema convencional. Então, se eu uso menos concentrado e uso menos silagem de milho, quase que a totalidade da ingestão de matéria seca desse animal vai vindo do pasto. Então, invariavelmente, esse animal come menos porque ele tem que andar, ele vai ter estresse térmico, principalmente aqui no Brasil, né? Ele vai ter uma dificuldade de apreensão muito maior. E além do gasto energético, né? Então, por isso que a gente observa menores produtividades no sistema orgânico. E com base nessa dieta, Thales, a Richelle, né, acho que cabe também a pergunta da Richelle, assim, a diferença de valor para um leite orgânico e um leite convencional, se ela é muito alta. Eu não sei se ela quis dizer valor financeiro ou valor nutritivo, né? Vamos falar de valor financeiro, né? O valor financeiro, ele sempre vai ser mais alto, sabe? Aqui no Brasil, eu não vou saber te precisar quanto é o preço. E a gente chama atenção para quê? Quando a gente tem bacteriana, sempre com o ano todo. E aí talvez seja devido à menor produtividade ou ao melhor manejo de ordenha que o produtor orgânico tem, mas é uma constatação de que nesse trabalho aí a contagem de bacteriana foi bem menor. Desculpa, contagem de CCS. Beleza. Então, o sistema de orgânico, ele tem algumas oportunidades. Então, dá um passo atrás no que a gente vai falar aqui agora. Vocês viram que é muito difícil você ter um sistema orgânico, porque comprar concentrado orgânico é mais complicado aqui no Brasil, porque a gente não tem um volume de produção para poder fornecer para os animais. E uma opção que apareceu há um tempo atrás é o fornecimento de 100% de volumoso para o rebanho orgânico. Ou seja, você não vai fornecer nada de concentrado, é 100% volumoso o ano inteiro para esse animal. E isso tem um número crescente de fazendas, principalmente lá nos Estados Unidos, você tem tido um crescente número de fazendas utilizando esse sistema de 100% volumoso. Isso pode facilitar trazendo redução de custo e traz uma bonificação no leite produzido. Por que que vocês acham que o leite de pastejo ele pode ser mais caro? Provavelmente porque aí o valor nutricional dele vai ser melhor do que o com concentrado, sabe? Ele é 100% de volumoso, 100% pastejo, então a gente espera que ele vai apresentar maior consenso para o afetivo, né? Então é que o produtor orgânico ele tem um amor maior pelo animal. Então eu não faria essa inferência, não. Mas quando você pensa em orgânico, você começa a pensar em maior amor aos animais, tem todo um sistema social aí. Então, puxando aí de novo para esse sistema de 100% de volumoso na dieta, apesar de ser uma oportunidade por redução de preço e por maior valor agregado no seu produto, você tem alguns desafios. O principal desafio, o que era uma produção baixa, reduz mais ainda, porque o animal só vai pastejar. Quando você tem uma produção consistente de forragem com alto valor nutritivo, beleza. Mas como que você consegue isso, por exemplo, no Brasil, sendo que eu tenho uma estação seca e uma estação chuvosa, bem caracterizada, né? O aumento da área ele vai ser necessário, porque você vai ter que ter uma produção de forragem via pasto. Então, acaba que a produtividade, até a eficiência de colheita da vaca, ela reduz. A manutenção da condição corporal e reprodutiva, ela vai lá embaixo, porque vaca andando vai reproduzir menos, vai gastar mais energia, isso aí tudo dificulta. E para quem já está mais adiantado na parte de nutrição, a gente sempre observa isso aqui, maiores concentrações de nitrogênio ureico no leite, porque normalmente no pasto eu vou ter uma concentração maior de proteína e proteína rapidamente degradável no rumen, o que vai diminuir minha eficiência de nitrogênio. E aí, Thales, tem questionamentos aqui perguntando, a gente falou do valor financeiro, né? E se o valor nutritivo é diferente, né, do convencional, acho que você mencionou alguns pontos aí. Certo. Já pega a pergunta da Isabela também aqui, que questionou se como é que funciona esse manejo de pastagem, né? Sem a utilização de fertilizantes. Tá. Cara, tem um pesquisador francês, e aí eu nem vou saber citar de quando que ele é, sabe, Helena? Eu acho que você vai saber mais do que eu nisso aí. É um cara das antigas, que foi o precursor do pastejo rotacionado, que chama Voisin. Então, o pastejo Voisin, ele é justamente o pastejo rotacionado sem a utilização de fertilizante. E fertilizante, a gente vai falar de fertilizante químico, porque você tem esterco, você pode aplicar, o dejeto que você tem, você pode aplicar na pastagem, isso aí não tem problema. Desde que o seu dejeto seja de vacas orgânicas, entendeu? Então, assim, é um sistema onde você vai precisar também da maior área, que é o que aqui levo em consideração, o aumento de área, porque como eu não utilizo adubo químico, eu vou ter menor produtividade do meu pasto. Então, assim, é um sistema menos eficiente. Menos eficiente. Ele fala, esse vaso, ele coloca umas leis, né? Umas quatro leis, a lei de repouso. Isso lei aí. De ocupação, né? Ele sugere sempre um consórcio entre leguminosa e gramínea. A gente 60 gramas é um plantio recorrente, porque normalmente a gramínea ela ocupa mais do que a leguminosa. Então você tem que repor a quantidade de leguminosa Isso aqui é o leite vendido lá nos Estados Unidos com vaca 100% em pastejo. Então, assim, é uma propaganda onde visualmente ela chama atenção, porque você dá aquela ideia de que a vaca ela é feliz. Porque ela tá pastejando, sabe? Então, é igual boi verde, né, Thales? Assim, seria tipo leite verde. Assim, exatamente, exatamente. Aqui, ó, a Ritiele falou que procurou na internet, viu que leite orgânico em pó tá R$29. Não mandou a quantidade. É o quê, Ritiele? Meio quilo? Então, não sei. Ela pediu para comentar aqui com a gente. Ficou? Ficou, agora vamos lá. Oi, Helena, picou? Aí, pronto. Não, aí agora tá beleza. Tá, e tem uma pergunta aqui sobre qualidade do leite também, Thales. Ah. Se o limite de CCS e CBT é utilizado a mesma legislação? Nos Estados Unidos é. Não a mesma legislação, mas ele tem um controle lá de CCS e CBT, sabe? Aqui no Brasil eu não sei te falar, sabe? Como que tá? CBT com certeza, CCS eu não sei, sabe? CBT vai ser bem, bem próximo à normativa aí, a última que lançou é a... 76, 77, né? Isso aí. Entendeu? Pergunta para a professora Letícia aí, talvez ela saiba. É. Então, assim, esse trabalho aqui, ele caracterizou essas fazendas com 100% de volumoso, sabe? Opa! O que a gente chama atenção aqui? A área de pastejo ela tem que ser maior do que as áreas de sistema onde você pode ter inclusão de concentrado. E o nitrogênio aqui, apesar de estar baixo, ele vai ter uma concentração maior. Então, vocês vejam aqui que aqui tem a comparação entre estação de pastejo e estação de inverno. A estação de inverno é o alimento, o pasto conservado, em forma de pré-secado. Beleza? Normalmente, nesse sistema, de acordo com essa pesquisa aí do DEB, é utilizado muito o cruzamento entre holandês e Jersey. Aqui o cruzamento não é girolando, é holandês e Jersey. E 21% holandês e 17% fazendas de Jersey. E aqui é interessante, nitrogênio ureico no leite, a dispersão das fazendas, cada pontinho preto desse é uma fazenda, e aqui o nitrogênio ureico do leite nos anos de 2017 e 2018. Oi? Está escutando? Tem um chiado aí, não, estamos escutando. Ah, tá, beleza. Então, aqui o nitrogênio ureico no leite, na época... essa época aqui, se for, porque aqui eu não vou saber precisar qual que é, se é época de pastejo ou se é época de inverno lá. Questão de CCS que vocês questionaram aí, então aqui, nessa linha azul e na linha verde, é a linha de premiação, vamos falar, por qualidade do leite, dos laticínios. Os laticínios que utilizou de referência foi esse Maple Hill e o Organic Valley. Então, ele premia, aceita 300 mil e no trabalho, as fazendas, a fazenda aqui em específico, ela ficou abaixo dessa contagem aqui da premiação. Beleza? E aí veio, nesse trabalho também, eles perguntaram para os produtores qual que era a principal causa de... descarte no rebanho. E o que os produtores mais responderam foi reprodução. Porque realmente, quando a gente trabalha um sistema 100% volumoso, vai ter um índice reprodutivo bem menor do que utilizando concentrado. Então, aí o Nayan perguntou se nesse caso é porque o intervalo entre partes tende a ser mais longo? Vai ser mais longo justamente porque você tem uma baixa taxa de concepção. Entendeu? As vacas, elas vão, por muitas vezes, elas vão estar em anestro. Porque tem, vamos pensar uma vaca que está no pico de lactação e ela tem simplesmente pastejo para expressar o mérito genético dela, Então, provavelmente, essa vaca ela vai estar deficiente energeticamente, ou a gente sempre vai falar de energia, porque o pasto ele é mais, ele vai ter mais limitação energética do que proteica. Então, muito mais, eu acredito que essa deficiência reprodutiva é muito mais pelo déficit nutricional. E o nitrogênio ureico no leite, você acha que não? Pode contribuir, né? Porque você vai ter uma quantidade de nitrogênio no plasma muito maior do que, do que o convencional, né? Com concentrado. A professora Letícia está online aqui e aí ela quer fazer uma colocação sobre a qualidade do leite lá da CCS. Beleza, mete bronca. Boa tarde. Estou aqui. Boa tarde, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo aqui. Boa tarde, Thales. Tudo bem? Tudo bom, Letícia. Você? Beleza, prazer. O Daniel fez uma pergunta ótima a respeito de qualidade do leite. Não existe, gente, desculpa, Camilo, que agora estou vendo mesmo. Não existe padrão de leite, de qualidade de leite para leite orgânico, viu, Daniel? A gente tem que enquadrar esse leite nessa normativa 76, tá? E aí, realmente, se é um leite que vai lá para o laticínio, aí então o padrão de leite pasteurizado, que é 300 e 500, 300 para CBT e 500 para CCS. E se for aí o leite tipo A, aí a gente fala, né, 10 mil para CPP, que era o antigo CBT, e 400 mil para CCS. Ah, são coisas diferentes, o leite orgânico na legislação é do MAPA que vai certificar e o leite orgânico que é leite, ponto final, leite cru refrigerado. E já que puxou esse gancho aí, aí pergunto para você, para o Thales, a planta tem que ser diferente do laticínio para processar esse leite? Ou a mesma? Não, acho que pode ser a mesma. Eu acho que pode ser a mesma. Sim. Eu não sei, do ponto de vista industrial, qual que seria esse manejo. Porque se entra em contato, vamos falar, você tem que ter uma certificação, sim, né? Sim, sim. Provavelmente tem que ter um autocontrole muito grande ali da indústria, mas eu não consigo imaginar, eu acho que principalmente os pequenos produtores, não sei, mas eu acho que pode ser a mesma planta, mas aí assim, um bom autocontrole de programa de autocontrole implantado para sempre realmente ter diferenciação. Esse aqui é a parte de leite orgânico, essa é a parte de leite normal. Eu vou até dar uma olhada nisso, tá? Que seria a rastreabilidade, né, do produto. Sim, está falando de reprodução. Beleza. Não, é isso, cara. Eu acho que a reprodução, ela vem do fator nutricional, sabe, Helena? E vai ter nitrogênio que vai impactar, déficit energético vai impactar, sabe? É um sistema 100% volumoso, a gente sabe aí como é que é, né? Difícil. No Brasil não é difícil de imaginar, não, porque a gente conhece muita fazenda aí que tira leite de vaca só no pasto, né? Não dá muita ração. Então, assim, para virar para orgânico é facinho, mas a produtividade é lá embaixo. Sim. Certo? Deixa eu só tirar aqui para facilitar para eu ver. Então, esse aqui é um artigo onde ele vai falar justamente do perfil de ácido graxo do leite. Desse leite baseado na produção de forragem, né? Por que que isso é importante? É justamente o apelo nutricional do leite. É trazer para o cliente, para o consumidor final, um leite que seja mais saudável, com ômega 3, com CLA, e isso vai ser um atrativo para ele pagar mais caro ou para poder estimular o consumo desse produto. Então, vocês desculpem aqui que essa tabela ficou um pouco ruim, mas aqui é aquele trabalho, ele fala justamente isso. É a concentração dos ácidos graxos nos leites de fazendas convencionais e orgânica. Então, aqui ômega 3, ômega 6, CLA e a proporção de ômega 6 e ômega 3. Então, sempre a concentração de ômega 3 no orgânico ela vai ser maior. Só que quando a gente vai para o 100% volumoso, essa concentração é maior ainda. Então, quando a gente compara aqui convencional com orgânico, você tem 147% de vezes mais CLA do que na produção convencional. Vocês já tinham escutado disso, né, Helena? Você já ouviu falar muito disso, né? A gente sempre ouviu falar, assim, não digo que é muito não, né? Mas esse CLA, ele tem efeitos, benefícios, assim, inúmeros, né, Thales, na saúde humana, né? É. Vamos lá. O ômega 6, ele é responsável por melhorar muito a saúde. Você tem trabalhos que falam que reduz problemas cardíacos, que melhora, reduz problemas degenerativos, tipo Alzheimer, essa Parkinson. O CLA, ele já tem algumas vertentes de trabalho de ser anticancerígeno, sabe? Então, assim, tem um apelo nutricional muito forte. No Brasil, a gente escuta falar muito pouco disso. É. Mas essa fazenda, depois eu vou descrever ela aqui mais à frente, que nós trabalhamos lá da universidade, ela fica na região leste, próximo a Nova York ali, sabe? Nova York, em Massachusetts ali. Então, é uma região onde você tem, nos Estados Unidos, um alto poder aquisitivo. Então, a turma paga para ter isso aí, sabe? A turma gosta de ter isso. Beleza? Beleza, ótimo. Só que, mesmo tendo uma concentração maior, você tem uma variação grande de acordo com a sua época de produção. Por quê? A qualidade do pasto vai impactar demais na concentração desses produtos no leite, né? Dos ômega 3 e do CLA no leite, de acordo com a qualidade do pasto que essa vaca está ingerindo. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um gráfico ao longo do ano, onde a correlação ômega 6 e ômega 3, o ideal seria próximo a 1, e você tem uma flutuação ao longo do ano, de acordo com pastejo direto ou estocado, né? Na forma de pré-secado. Beleza? De bola. Tem pergunta, não? Tem algumas aqui, já estava só esperando o momento aqui, ó. Mas é porque agora eu vou começar a descrever um pouco mais lá da fazenda que a gente trabalhou. Se tiver alguma pergunta, a gente já desembola agora. Tiveram umas perguntas relacionadas aqui com o seguinte: a Alice perguntou se pode utilizar inseminação artificial, né? Pode. E tem pergunta também aqui, da Vitória, sobre se tem uma raça mais indicada, tá, né? Visando a questão reprodutiva, impacto ambiental ou mesmo volume de leite. Uhum. Pode utilizar inseminação artificial, você não pode utilizar hormônio, tá? E o Murilo também. Estou lembrando aqui, Murilo, sua pergunta. E em relação à raça, lá nos Estados Unidos o que mais utiliza é o mestiço de Jersey e holandês, sabe? Se você me perguntar, eu gosto bastante do Jersey, porque principalmente se eu vou trabalhar em gado pastejo, é um animal menor e é um animal que tem mais disposição de pastejado que o holandês. Então, a meu ver, aí eu tô, a opinião própria, eu gosto mais do Jersey para o gado orgânico do que o holandês. Se eu for trazer isso para o Brasil, eu vou buscar alguma coisa próxima do GIR. Porque como eu também não posso usar antiparasitário, eu tenho que ter um animal mais resistente a carrapato, mais resistente a verme do que lá nos Estados Unidos, né? E o Nayan perguntou nessa parte aí do zebu, né, do meisang, talvez, se poderia utilizar o ocitocina na ordenha, ou se tem que ser bezerro ao pé. Não pode utilizar o ocitocina. Bom, pelo menos os trabalhos que eu vi, o ocitocina, ela é caracterizada como hormônio mesmo. Então não pode utilizar. Até do ponto de vista sanitário, né? Você vai ter uma aplicação ali, por mais que você utilize uma agulha por vaca, não é a coisa mais higiênica assim, de se fazer ali na ordenha, sabe? Mas existem hoje, com os manejos racionais, você ter zebu sem ocitocina, né? E sem bezerro ao pé na ordenha, né? Mas você tem que ter um manejo bem, bem direcionado. Então pode utilizar inseminação artificial, né? Uhum. Respondendo aqui a Alice, você falou do grupo genético, né? O Murilo, ele fez uma pergunta bem interessante aqui, até deixar o final, essa questão da transição para o sistema convencional para o orgânico, tá. Se é possível. Tem umas perguntas aqui falando de sanidade também, mas aí se você quiser responder essa primeiro. Tá, essa transição, eu nem vou entrar muito no mérito, porque eu acho que eu não vou ter agora a capacidade de explicar direitinho, sabe? Mas ela é possível e ela tem legislação para ser feita, sabe? Então, o animal ele tem que ficar um tempo sem antibiótico, ele tem que se permanecer no sistema um tempo, sabe? Eu não vou poder te explicar certinho, não. Uhum. Agora, uma coisa é certa, dependendo da quantidade de antibiótico que uma vaca que estava no sistema orgânico recebeu, ela tem que ser transferida para um sistema convencional, porque aí ela já não se caracteriza mais como vaca orgânica. Então, o inverso também é verdadeiro, sabe? Não é porque uma vaca ela é orgânica que ela vai ser a vida toda orgânica. Porque, tá legal. Na vida do animal, eu acho que assim, você sempre tem que prezar pela sobrevivência do animal. Então, se deu uma infecção muito forte, uma mastite ambiental muito severa, a gente prefere salvar o animal do que manter ele no sistema orgânico, né? E aí eu acho que você pode também, Murilo, o Thales falou sobre a instrução normativa, é a instrução normativa 46, não é, Thales? Não, a gente falou da instrução normativa relacionada à qualidade do leite, da última. Não, aí, não, né? Essa tem uma normativa para leite orgânico no Brasil? Ah, não vou saber o número. Eu acho que é 46, tá, Murilo? É. Instrução normativa 46, se eu não me engano, de 2011. Tá? Beleza. Beleza. E o João, professor João, eu tô tentando ativar seu áudio aqui, não tô conseguindo, João. Peraí. Ele tá perguntando aqui, né? Como boa cria lá da clínica de ruminantes, né? Deu aí, João? Então, vou ativar o áudio do professor João Paulo aqui. Oi, João. Oi. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Boa tarde. Eu cheguei, você já tinha começado. Não, cheguei, estava começando. Cheguei atrasado. Não, você falou de a questão de utilização dos animais GERS seria melhor, mas assim, a gente pensando sobre os desafios que temos nesse sistema aqui no Brasil para a gente controlar carrapato e endoparasitas, né? Já que a gente não pode utilizar nenhum tratamento alopático. Então, o que você viu de alguma coisa ali, assim, de relato que o pessoal tem usado, que tem dado defeito? O que eu falei é o seguinte, no Brasil eu ia buscar alguma coisa mais ebu, próximo ao GI. Sabe? Eu vou usar um animal mais azebuado. O Jersey, eu acho que no sistema, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele é mais empregado no sistema de pastejo, sabe? Aqui no Brasil, o maior é gado azebuado mesmo, sabe? A maior quantidade. Agora, cara, vamos falar assim, de controle de parasita, o que a turma tem usado, vamos falar assim, são esses homeopáticos, muitas vezes, sabe? Que eles não se caracterizam como alopático, né? Não tem problema do ponto de vista da certificação. Mas aí você vê da eficiência também. Eu não sei qual que é a eficiência deles, sabe? E aí, Thales, com base na pergunta do João, uma vaca orgânica tem que ser uma bezerra orgânica também? Ou não necessariamente? Tem que ser uma bezerra orgânica. Então, ela tem que ter um histórico orgânico para ser uma vaca. É isso aí. Aí vai um pouco na pergunta da transição, né? Então, assim, você tem que substituir o seu, né? Exato. Então, às vezes, nessa transição, você vai ter por um período vacas não orgânicas tendo que comer alimento orgânico para poder as filhas delas serem orgânicas, entendeu? Então, o processo de transição, ele não é muito fácil, não. Aí o Tarcísio, né? Que é o... nosso colega produtor aqui, né, Tarcísio? Não sei se é o Tarcísio, estou lembrando. Mas ele pediu depois para... Desculpe se não for. Ele pediu para comentar aqui sobre o processo de certificação. Tá. Ixi, eu não entrei nesse processo, Tarcísio, mas isso aí a gente debate alguma coisa, cara. Tem muito no mérito da certificação. O que eu busquei mais aqui para a gente falar sobre as eficiências do projeto, sabe, orgânico. Mas isso aí, sei lá, podemos discutir, sabe? Eu tenho depois aqui, se o pessoal quiser também, eu tenho, não sei se a gente pode compartilhar isso, eu vou ver se tem alguma implicação legal nisso, mas eu tenho um capítulo de livro aqui escaneado que eu uso e posso compartilhar com a galera aí depois também. Se ninguém souber, é permitido. Então, vamos lá. Tá, então, só para falar um pouco aqui da fazenda onde a gente trabalha com as pesquisas orgânicas lá nos Estados Unidos. Então, essa é a carinha dela, né? Vocês estão enxergando a coisinha vermelha? Tá, né? Estamos sim. Tá. Então, aqui, para vocês verem, é onde as vacas ficam estabuladas. Elas, aqui debaixo desse galpão, são a cama, que eu falei, que é um sistema similar ao compost barn, só que ele é aberto e elas acessam o coxo aqui. Isso na época de confinamento. Quando elas estão soltas, elas têm acesso ao pasto por uma passagem aqui para acessar a área de pastejo dela. A ordenha fica nesse galpão, onde elas caminham por aqui até chegar à ordenha, sabe? E é um sistema simples, lá utiliza vaca Jersey, e é um problema porque nessa área neva bastante. Até depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês terem mais ou menos ideia do que como que é lá. Então, é uma área de 111 hectares, com 48 áreas de floresta, de reserva, e 40 áreas de produção de volumoso, sendo 22 hectares de pasto. Então, ela tem a área de produção de pré-secado e a área de pastejo dos animais. Eles mantêm aproximadamente 45 vacas em lactação, com uma produção anual de 6 mil quilos de leite. 6 mil quilos de leite, se a gente for pensar para o Brasil, não é uma produção ruim, não. É uma produção boa, sabe? Uhum. E, principalmente, por ser um rebanho Jersey, você vai ter uma gordura próxima de 4,88 e uma proteína de 3,63. Então, é um leite rico pra caramba. Uhum. E CCS de 135 na média lá. Então, é eficiente também do sistema de higiene de ordem, sabe? Uhum. A estação de pastejo, ela compreende 40% pasto e 60% de TMR, porque elas também entram para comer o pré-secado e o concentrado no galpão pós-ordem. E a estação de inverno é TMR com 60% de silagem, silagem que não é de milho, é silagem de pasto mesmo, o pré-secado, e 40% de concentrado. Aqui não, bem, são... Thales, solução iodada, pode? Pode sim. Pode? Ah. Alguns números aqui da fazenda, só para chamar a atenção, é zero de silagem de milho e o volumoso fica em torno de 60% da dieta ao longo do ano todo. Quando a gente pega aqui o leite corrigido para gordura, né, para 4%, que nem é 3,5 igual a gente usa aqui no Brasil, as vacas vão para 23,5 litros de leite. Então, é um leite rico demais em sólidos. E quando a gente pega sistemas de vaca Jersey convencional, normalmente você vai ter em torno de 30% da dieta em silagem de milho. Então, a utilização de silagem de milho para Jersey convencional é muito maior. Entre Jersey convencional e orgânico, para vocês terem uma ideia da eficiência ou ineficiência dessa fazenda. Então, é ausência total de silagem de milho nas fazendas Jersey, na fazenda orgânica, ainda tem um número pequeno de experimento, está ampliando, e ela tem acesso ao ar livre 365 dias no ano. Então, só para vocês terem ideia aqui, Jersey, aqui no final, aqui, convencional e orgânico, ela tem aumento de 12% de ingestão de matéria seca, só que sem ter uma produtividade maior do que nas convencionais. Então, essa vaca, ela é menos eficiente, a Jersey orgânica, ela é menos eficiente em produzir do que as convencionais. Essas aí são algumas fotos da fazenda no período de inverno, para vocês terem ideia de como que é difícil o sistema. Então, aqui elas têm acesso às águas, elas ficam nesses coxinhos amarelos, não sei se vocês estão enxergando. Ele é um coxo pequeno e com aquecedor, água congelada. Ela tem de beber água lá muitas vezes por temperaturas muito, muito baixas, sabe? Mas tem que ter acesso ao ambiente externo, então a vaca tem que acostumar esse sistema, né? Aqui mais um comparativo do convencional com o orgânico, trabalhando em aqui, leite corrigido para energia. Então, quando você pega a diferença da convencional para a orgânica, a produção de leite ela é muito similar. Só que a convencional, a variação ela é menor do que na orgânica. E aí você vai ter uma variação maior no sistema de pastejo e no sistema fechado lá no inverno. E aqui, a eficiência alimentar desse animal, que ela é no orgânico menor do que no convencional. Em torno de 12% menor. E aqui, a eficiência de utilização de nitrogênio no orgânico também é menor, porque você tem maior consumo de nitrogênio no orgânico do que no convencional. Beleza? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Então, Helena, você tinha perguntado, né? A ausência de energia fermentável no rumen, ela impacta mesmo na utilização do nitrogênio, que diminui a produção de proteína microbiana mesmo. Sabe? Então, algumas outras informações que a gente chama atenção é que é um negócio muito discutido no mundo hoje, principalmente a União Europeia pega bastante com isso, que é a pegada de carbono da produção orgânica, que ela costuma ser maior do que a convencional. Então, aqui é metano produzido em gramas por dia, metano produzido com o consumo de matéria seca e a intensidade de metano produzida, que vai ser proporcional ao leite corrigido para gordura. Quando você pega uma média, são esses números aqui, que o comparativo fica... Eu vou mostrar mais para frente o comparativo da emissão de metano com as convencionais. Mas só para explicar um pouco para vocês como que funciona a avaliação desse metano. Esse aqui é um sistema de captura de ar, onde a vaca ela vai inserir a cabeça dela nesse sistema. Isso aqui é como se fosse um carrinho, uma carriola, onde ela coloca a cabeça dela dentro desse sistema para poder capturar um pouco de concentrado que fica disponível para ela. E quando ela respira dentro dessa cabine, a cabine captura aquele ar expirado e faz a mensuração de metano e CO2 que ela expele na hora da ingestão do alimento. E aquilo ali, ela vai nessa cabine várias vezes ao dia, porque ela tem um leitor de uma tag que fica na orelha dela. Então, ele disponibiliza uma certa quantidade de concentrado. Então, toda vez que ela vai lá, essa cabine, ela recupera um pouco do ar respirado pelo animal para fazer a mensuração de metano e CO2. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a cabine, onde a parte verde aqui é onde ela chega com a cabeça. Essas aqui são as vacas que não estão em experimento, divididas, e aí de vez em quando elas chegam aqui para comer, e aí esse metano é medido quase que 24 horas por dia, esse metano expelido. Quando a gente vai fazer o comparativo com o sistema convencional, o que, que a gente observa? Aqui a Universidade de Nebraska, são dados da Universidade de Nebraska em relacionado à emissão de metano, e aqui são dados da Universidade de New Hampshire, que é a fazenda de orgânico onde a gente trabalhou. Então a produção em gramas por dia, ela está muito próxima, só que a variação de produção do metano, de metano dos animais orgânicos, ela é maior do que a variação na Universidade de Nebraska. Quando a gente pega relacionado ao consumo de matéria seca, o sistema convencional ele tem maior produção de metano por unidade por quilo de matéria seca ingerida. Mas quando a gente olha em relação à produção de metano por litro de leite produzido, aqui no caso de quilos de leite, você tem uma emissão de metano muito maior do que o sistema convencional. O que, que isso fala para a gente? Que para cada litro de leite orgânico que eu produzo, essa vaca ela elimina muito mais metano, ou seja, o potencial poluente do sistema orgânico ele é muito maior do que no sistema convencional. Beleza. Isso aqui é um experimento, um outro experimento, onde foi feito alguns clusters de alimentação. Nesse cluster 1 aqui, a vaca ela tinha acesso à silagem de milho e uma quantidade de concentrado interessante. No cluster 2, os animais eles simplesmente pastejavam, tinham acesso a pastejo. Pastejo, só para vocês entenderem esse gráfico, é essa parte branca aqui é a parte que ele tem acesso ao pasto. Então, o sistema 2 ele tem muito mais acesso ao pasto e uma ingestão de concentrado menor. E os outros têm acesso à silagem de milho e acesso a concentrado maior do que esses dois. O que, que isso fala para a gente? Que quando você tem fornecimento de concentrado e de silagem de milho, você tem uma emissão de metano por quilo de leite menor do que quando você tem um sistema de pastejo menor concentrado. Você tem 51% a mais de emissão do que o sistema 1, ou seja, o sistema nosso convencional. Quando eu trabalho com um animal de pastejo, ele vai emitir muito mais metano. Igual a Helena tinha comentado mais cedo, do boi verde, o boi verde ele é interessante que ele pasteja mais, mas ao mesmo tempo ele tem uma emissão de metano muito maior do que os animais confinados. E aqui um comparativo, quando a gente pega os dados, isso aqui é os dados internacionais de emissão de metano, o que a gente observa na fazenda orgânica de Jersey e naquele trabalho da Hard com o cluster 2. Então, você tem um aumento de emissão de metano à medida que você diminui a quantidade de concentrado e amplia o tempo de pastejo dos animais. Então, só para vocês entenderem o porquê que a gente sempre vai falar de metano. É porque o sistema orgânico, ele não é simplesmente produzir um leite sem hormônio e sem antibiótico. É produzir um leite que impacte menos o ambiente, um leite mais sustentável. E sustentável é justamente pensar nesse sistema integrado de captura de carbono. Então eu tenho que olhar para tudo, não só para a emissão que a vaca tem ali pela eructação dela, mas também pelo o que é fixado nas plantas, no pasto, o que é perdido no esterco do animal, o que é perdido no manejo de solo, o quanto que eu gasto com as minhas máquinas para colher ou para fornecer o alimento no cocho, e também tem a questão de estocagem. Então, esse é um sistema integrado que a turma utiliza para saber se aquela fazenda ela é mais ou menos eficiente do ponto de vista de impacto ambiental e emissão de gases de efeito estufa. E o que a gente observa é que, normalmente, o sistema orgânico ele é mais impactante do que o sistema convencional, muito pela baixa produtividade, mas também pela questão de maior emissão por litro de leite produzido. Esse aqui é um outro gráfico fazendo esse comparativo, que quando eu tenho maior acesso ao pasto, no cluster 2, eu tenho maior emissão de metano por tonelada aqui de leite produzida. Beleza, por enquanto? Tranquilo, né? Então, partindo já para as considerações finais, o consumo de leite de derivados com certificação orgânica, ele aumenta mundialmente, né? É interessante, a população busca esse tipo de produto. Ele tem um grande potencial no Brasil, mas precisa de um pouco mais de investimento e às vezes até de uma cadeia mais organizada do orgânico para estimular esse produto, né? É necessário pesquisas científicas adicionais para a gente entender mesmo se o orgânico ele se torna eficiente mesmo, se ele é interessante para o mundo que a gente quer, né? E o desenvolvimento de leite e derivados especializados, ele, principalmente como esse produto 100% de pastejo ou produto sem lactose, isso aí estimula o consumo do produto. Então, esse desenvolvimento de outros produtos é interessante para estimular a cadeia como um todo. Sim. Eu queria agradecer aqui, principalmente a universidade lá, aqui em nome do professor André Brito, se alguém quiser contato com ele, depois eu passo. Ele é um cara bastante acessível, super bacana, que trabalha lá na universidade, principalmente focado nesse sistema de produção orgânica. Agradecer a turma, a professora Helena, pelo convite, e estou à disposição. Se alguém quiser anotar meus contatos, eu estou aberto aí para me acessar, que eu estou à disposição aí de vocês. E se tiver mais pergunta, estamos aí também. Bom, assim, obrigada, né? Legal demais. Eu acho que a gente aprende muito, né? Quando tem um tema desse, sabe, Thales? Porque, principalmente com esses últimos dados que você mostrou aí, eu fico vendo o seguinte: o que esse mercado consumidor está querendo? Sabe? Então, eles querem o quê? Eles querem reduzir o impacto da atividade no meio ambiente, eles querem a vaca feliz, né? E eu acho que, assim, a culpa não é do mercado consumidor, eu acho que a galera está precisando conhecer os sistemas, né? As possibilidades, antes de a gente ter esse tipo de exigência que fica meio cega, assim, né? Então, eu achei muito legal quando você falou essa parte do metano, né? Porque, é o que você falou, a gente não está defendendo o mundo, né? Tem gente que pode pagar um pouco mais caro pelo leite, tem gente que não, né? Eu acho que isso a gente tem que considerar também. E eu achei muito legal, assim, porque você colocou, você deu um panorama, né? Quem nunca ouviu falar, eu acho que quem nunca teve contato com isso, né? Conseguiu entender muito como que é esse sistema orgânico. Então, eu queria te agradecer, tá? Acima de tudo, aí eu sempre falo, eu agradeço como aluno primeiro, né? Aí depois a gente passa os agradecimentos como professora. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ô, Helena, só em cima desse comentário seu, eu acho que a gente, como pesquisador, a gente tem que ter um pensamento crítico muito forte. A gente não pode apaixonar, sabe, por sistema de produção. A gente não pode apaixonar pelas coisas, não, sabe? Então, nós temos que ter um pensamento crítico e saber pesquisar e entender a fundo o que significa aquele sistema de produção. Falar de orgânico é bonito, tem toda essa ideia romântica de que as vacas são felizes e tudo, mas a gente tem que pensar do ponto de vista sustentável. E quando você fala de sustentabilidade, você tem que lembrar dos três pilares. Ele tem que ser econômico, ele tem que ser social, ter um impacto social interessante, e ele tem que ter um impacto ambiental reduzido. Então, vamos avaliar criticamente nesses três cenários, né? Nesses três pilares aí que a gente vai... Será que está passando um caminhão aqui? Né? O Edil Thales colocou para alguém feliz? Sem saber, né? Então, quando você mostrou aquela Gersi, talvez questionasse aquilo ali, sem conhecer o sistema, né? Então, você fala de foto, eu só queria voltar aqui na foto da fazenda, porque você fala assim, putz, é uma foto linda dessas vacas aqui no inverno, cara. Olha que foto linda, muito bonito isso. Essa aí é chique. Eu trabalhei com essas vacas. Elas diminuíam o consumo de água porque estava passando frio. Eu vi uma vaca uma vez andando lá, que eu achei estranho. Eu falei assim, essa vaca está doente. E na hora que eu fui olhar, ela estava com medo de escorregar no gelo. Será que essa vaca, ela realmente é feliz passando frio? Então, assim, não era melhor fechar ela, sabe? Exato. Então, a gente tem que pensar muito mais nisso, né? Não é simplesmente, que lindo a foto, né? Vamos pensar do ponto de vista de comportamento animal, vamos tentar entender ele melhor, né? E eu acho que a gente tem que colocar também o seguinte aqui. Quando a gente pensa em utilizar apenas ingredientes orgânicos, excluindo os transgênicos dessa história, né? Como que fica também o impacto da menor produtividade das lavouras que vão fornecer isso? Exato. Né? Tempo de trator. Então, assim, eu acho que é muito legal quando a gente conhece as coisas, né? Mas eu realmente acho que, para quem está aqui como estudante, principalmente, né? Aproveitar essa oportunidade não para defender um sistema, né? Mas entender como que funciona, estudar mais, né? Entender que realidades diferentes vão exigir opções diferentes. Né? Então, acho que foi muito legal isso que você colocou. A gente não sentiu que você estava querendo vender a ideia do leite orgânico. Uma apresentação muito assim, honesta, né? Que bom. A Tayana perguntou aqui: os Estados Unidos usam a Jersey, que tem um leite mais rico em nutrientes. O senhor recomenda utilizar a raça mais resistente por causa do clima do nosso país? Só que, entretanto, isso afetaria a qualidade desse leite orgânico de uma forma significativa? Está perguntando é para mim, senhor? É. Eu adorei, né? Não, mas eu recomendaria que a gente trabalhasse com zebu no Brasil, sabe, Helena? Por que o zebu? Como nós somos limitados na utilização de antibiótico por orgânico e endo- e ectoparasiticida, né? Uhum. A gente tem que trabalhar com genética resistente, sabe? Porque lá eu tive algumas situações de vaca que dava MIT, ou MAMIT, uhum. E o tratamento que seria era aloe vera, sabe? Era passar a pomadinha de aloe vera no Uber para ver se desinchava. O veterinário lá tinha uma pomadinha de alho misturado com... Aí podia usar AAS, pode usar, sabe? Aspirina, pode usar. Então, assim, a limitação é muito grande. Então, você tem que buscar animal que seja adaptado ao sistema. Nós vamos trabalhar com pasto em região tropical aqui no Brasil... É pastagem de braquiária, você tem carrapato no pasto, você tem problema com tristeza, então eu tenho que trabalhar com animal resistente, sabe? Eu partiria muito para o girolando ou por gir mesmo, sabe? Gir, né? É uma produtividade menor, né? E se eu posso defender aqui o professor Lúcio, lá da UFMG, eu trabalharia também com o guzolando. Será? Porque o guzolando hoje ele apresenta um pouco mais de rusticidade do que o girolando, sabe? Porque vamos falar assim, o melhoramento não foi muito para a produção ainda, então ele é um animal que é mais resistente, sabe? Então eu buscaria esse tipo de cruzamento. Legal. No sul, só para complementar, no sul do Brasil, o pessoal utiliza mesmo o Jersey, sabe? Tem muita fazenda de Jersey lá. O parto suíço, não? Ah, não tem experiência com parto suíço. Até porque aqui no Brasil... Ele aguenta mais um pouquinho, né? Eu não sei, mas eu também nunca... Eu tô procurando aqui, tô tentando achar... Eu queria mostrar para vocês um outro quadrozinho aqui. O que vocês estão enxergando na minha tela aí? As vacas de Jersey tem na neve. Ah, é? Deixa eu... Você tem que parar aí, agora saiu. Tá, vocês estão enxergando esse gráfico aí? Não, não estamos, não. Não? Você tem que compartilhar, esse gráfico tem que compartilhar o screen, a tela. Vê se vocês estão enxergando. O mapa mundi, né? Exato. O que, que eu quero chamar a atenção para vocês? Que hoje a gente tem que pensar quando você está falando assim, consumidor, o que ele precisa comer, o que a gente tem que oferecer para ele. Às vezes a gente está inserido numa classe social onde a gente pode escolher o que consumir, né? Perfeito. Então, a gente que trabalha na cadeia de produção de alimentos, você vai ter essas carnes de origem vegetal, né? Carne ou leite derivado de origem vegetal, todo esse tipo de coisa. Só que a gente tem que pensar globalmente também. Então, em 1990, esse é um gráfico elaborado pela MB Agro, do professor... esqueci agora o nome dele lá. Marcelo, esqueci o nome do cara agora. Mas elaborado pela MB Agro. Então, em 1990, cada bolinha dessa aqui amarela fala do déficit de alimento nas regiões. E cada bolinha azul fala do superávit de alimento nessas regiões. Então, quando você observa, de 90 para 2018, você teve um aumento expressivo da necessidade ou do déficit de alimento em algumas regiões muito grande. Então, assim, a China, em 1990, tinha um superávit de alimento. Hoje, ela tem um déficit gigantesco. Então, quando a gente pensa em cadeia produtiva, antes de pensar em se eu vou fazer orgânico, se eu vou fazer carne de vegetal, eu tenho que pensar em segurança alimentar. Segurança alimentar é o quê? é garantir que toda a população ela tenha alimento disponível. Então, esse é o grande gargalo. Fome ainda é um problema mundial. Então, a gente tem que buscar o quê? Vamos buscar ser eficiente em produzir do que produzir, talvez, orgânico. Eu não estou falando de... Não só orgânico, né? Mas em dar o privilégio de não de ter uma baixa produtividade, entendeu? Igual você comentou do transgênico. Ah, o transgênico pode fazer mal? Não sei, mas eu tenho que produzir. O que me garante produtividade é o transgênico. Assim, tem que ter... eu acho que assim, muitas dessas escolhas, a gente tem que entender também que muito da motivação dessas escolhas, elas são pessoais muitas vezes, né, Thales? Isso aí. Então, assim, cuidado na hora de extrapolar isso, né? Na hora de defender um sistema, tá? A Vitória perguntou aqui o seguinte, queria saber a sua opinião sobre fitoterápicos e homeopáticos no controle e prevenção de doenças. Eu acredito muito em fitoterápico, sabe? Eu acho que eu presenciei esse tratamento de mastite com pasta de alho, com aloe vera. Eu acho que ele tem sim, e já cientificamente provado, ações anti-inflamatórias que auxiliam no processo. Talvez menos eficiente do que o alopático, né? Então, o fitoterápico eu acredito bastante. Agora, o homeopático... Complicado ter polêmico, né? Para dizer o mínimo. É isso aí. Que nem diz um amigo meu, ele fala assim: se for para falar mal, eu prefiro não falar. Ok, errado não tá. Né? Exato. Mas aí eu volto para o pensamento crítico. A gente, como pesquisador, como cientista, a gente tem pensamento crítico. Eu não conheço trabalho científico que mostre eficácia de tratamento homeopático. Verdade. Aline, oi, João. Só essa questão do uso de fitoterápico, controle de endoparasita e ectoparasita. Tem outra, o pessoal hoje tem utilizado, essas pesquisas, se a gente aumentar a demanda por esse tipo de produto, né? Vai aumentar, com certeza, o aporte de dinheiro para fazer pesquisa em relação a esses produtos. Verdade. Então, acho que, assim, se o mercado pedir, a gente vai, com certeza, vai conseguir produzir alguma coisa em relação a isso. Tem que existir a demanda, né? Ô, João, e assim, eu acho que junto com isso tinha que vir o esclarecimento, porque eu acho que quase que 90% das pessoas que eu converso sobre homeopático, eles estão querendo falar de fitoterápico. Uhum. Eles falam assim, mas a homeopatia não é a erva que a minha avó dava? Eu falo, não, isso aí é fitoterapia, não é homeopatia, né? Então, são conceitos diferentes que a turma também tem que se esclarecer para poder discutir um pouco mais. Tem a Aline falou aqui que todo mundo elogiou a palestra, viu, Thales? Falou que foi muito boa, excelente. Muito agregador, galera gostou bastante, que bom, gente. A Aline elogiou aqui, falou que foi muito boa a apresentação, ainda mais que temos que ser profissionais mais preocupados com o meio ambiente, com consumidor e tratamento, né, quando a gente fala de bem-estar. Então, galera agradecendo, palestra show. Aí tá Jovita. Eu queria escutar o menino lá que produz orgânico, aí, cadê ele? Já vazou? É Alex ou tá? Eu não tô lembrando, não. Ou Tarcísio, não tô lembrando. Acho que era Alex. Você tá aí, Alex? Ronaldo, seu áudio não tá ativado, não, meu filho? Alex. Eu não sei se ele tá aqui ainda ou se ele quer falar, né? Enquanto isso, tem umas perguntas aqui, ó, da Jovita. Peraí. Vou achar aqui. Um minuto. Comparando o tempo de duração do leite orgânico com o convencional, o tempo de prateleira é diferente? Não. Mesma coisa. Beleza. Eu acho que entra muito no que a professora Letícia falou, né, da questão da normativa. Ela é a mesma, né, na verdade. Então, o tempo de prateleira não muda, não. Beleza. A fazenda com sistema de aquecimento poderia agregar na produção leiteira da vaca durante lá o período frio? Com certeza, com certeza. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, leite é ingestão de matéria seca. Então, tudo que eu faço para aumentar a ingestão de matéria seca, eu vou aumentar a produção de leite. No caso lá do inverno, o alimento congelava. A gente colocava ele, a vaca ia lá, comia, daí um pouquinho você já voltava no coxo, o pré-secado estava congelado, sabe? Então, isso aí diminuía muito o consumo de matéria seca. Agora, no Brasil é o inverso. Resfriar a vaca aumenta leite, né? Não é esquentar. Aqui a gente tem que pensar no outro modelo. E existe alguma restrição quanto à instalação? Assim, eu digo, sei que tem que ter acesso, né, ao pasto, mas com relação à instalação, tem restrição? Não. Poderia refrigerar essas vacas ou aquecer, igual eu já vi que perguntou? Pode, pode sim. Só que ela tem que ter acesso, né? E aí... Igual eu estava escutando esses dias uma crítica daquelas galinhas com livre acesso ao pasto, galinhas, né? Feliz. É. Aí você coloca ela dentro de um galpão, onde tem comida e água à vontade, sombra, ventilador, e você deixa a portinha aberta para ela ir lá fora, se ela quiser. Né? Ela não vai. Ela vai ficar ali dentro, ventinho, sombra e água fresca, ela vai ficar dentro do galpão. Então, acho que entra muito nesse cenário. Eu aquecer a vaca, às vezes eu limito ela de ir para fora, eu diminuo o interesse dela de ir para fora. Então, lá elas tinham acesso à cama, onde era, vamos falar assim, era coberto, mas era coberto, mas era aberto, sabe? Então, ela tinha a temperatura, ela era bem próxima do ambiente. Tá. O Nayan tinha feito uma pergunta anteriormente sobre o manejo das vacas no pré-parto. Como é que era lá nessa fazenda? Igual o normal, sabe? Você tinha o lotezinho pré-parto, você tinha a dieta dela pré-parto lá, a dieta aniônica, funcionava da mesma forma do que o pré-parto atual, entendeu? Não tinha variação, não. O sistema ele é muito, muito parecido do ponto de vista, assim, a grande diferença é o que eu tenho que fornecer são produtos que não sejam... eu tenho que oferecer produtos orgânicos, simplesmente isso, sabe? Então, é muito parecido mesmo o sistema. Mas eles tinham facilidade para esses produtos? Ou eles, eles tinham facilidade para comprar de compra desses produtos? Ou lá eles tinham um fornecedor que entregava tudo para eles, cara, tudo. Aí era como se fosse uma fábrica de ração, sabe? Onde essa fábrica fazia a venda dos produtos, sabe? Inclusive, o meu experimento de mestrado foi com a utilização de linhaça, sabe? Então, a linhaça que a gente comprou, ela veio desse fornecedor, que era como se fosse um corretor de grãos, e ela tinha certificação orgânica, sabe? Ah, tá. Facilita bem a vida do produtor. Certamente. Aqui no Brasil, no Sul, existe uma cooperativa de venda de soja orgânica, entendeu? De soja que não é transgênica, que eles vendem, só que a vende a maior parte para alimentação humana. Aí, então, quando você entra nesse nicho de mercado, você está competindo com o humano. Aí fica um pouco mais complicado de adquirir. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, sobre a legislação do orgânico. Aqui no Brasil, se o seu vizinho produz milho transgênico, tem que estar 800 metros da sua fazenda. Exato. Porque senão o vento leva o pólen, polinização cruzada, é isso aí. Você não pode utilizar seu milho para dentro das fazendas. Não é tão simples, né? Não é só soltar a vaca no pasto, né, gente? Eu acho que isso ficou bem claro, né? Uhum. Vou apresentar, João. A Aline perguntou que se você poderia falar um pouco sobre o que você faria diferente lá com relação às práticas da fazenda que você trabalhou, né? E quais são os desafios que você acha que vem aí para os produtores de leite do Brasil? Tá. Nesse sentido. Lá na fazenda, o que eu faria diferente, talvez? O manejo em si era um manejo bem tranquilo, sabe? Não tinha problema. Às vezes, alimentação, né? Alimentação, você sempre pode mudar a forma de alimentar. Mas, como era uma fazenda experimental... não tinha muito o que você fazer, porque as vacas tinham que comer de acordo com o que você estava experimentando ali, né? No meu caso, por exemplo, eu tinha que fornecer linhaça. Se você me perguntar se eu forneceria, eu não forneceria. Porque é um alimento caro, tem um alto teor de óleo, entraria numa parte, mas não da forma como a gente colocou no experimento. Assim, lá eles têm outras alternativas que a gente não tem aqui. No Brasil, talvez a gente tenha mais coisas para fazer do que lá, sabe? Lá é um mercado muito mais maduro do que o nosso. Aqui no Brasil, se eu fosse produtor de leite orgânico, e eu sou produtor de leite, né, aqui em Bom Despacho, e quando a gente foi iniciar o projeto, eu e minha esposa discutimos muito se a gente faria o leite orgânico, e nós optamos por inicialmente fazer o leite convencional e futuramente, se for do interesse, a gente modificar para o leite orgânico, mas para eu produzir leite orgânico, eu faria uma venda direta ao consumidor. Eu tentaria fugir de um laticínio, entendeu? Porque o volume é menor, então eu preciso de um valor agregado maior. E aqui no Brasil a gente sabe que a turma não bonifica por sólidos, bonifica, mas não paga, vamos falar, por sólidos. E eu buscaria um leite mais focado em sólidos e trabalhar o comercial desse leite orgânico, mas direcionado ao consumidor. Então, talvez isso aí que também falte na cadeia de orgânicos do Brasil, né? Esse incentivo, né? Exato. Beleza. O Tarcísio perguntou aqui. Tarcísio, gente, ele é graduando de zootecnia da UFRJ, RRJ, tá? Então, eu vou pedir desculpas publicamente, tá, Tarcísio? Alex é outra pessoa. E aí ele está perguntando o seguinte, em meio a tantas exigências para se enquadrar no sistema de produção orgânica, é viável um produtor iniciar atividade assim? O que você acha? Pai, as informações que nós temos dos produtores do Brasil é que é viável, sabe? Ele consegue um valor diferente do mercado, mas, assim, o que falta é justamente o chegar lá. Depois que você tem um sistema orgânico, você consegue ganhar dinheiro com ele. A dificuldade é o investimento que você tem que fazer. E aí, às vezes, você perde vaca no meio do caminho. Isso aí é o maior problema do produtor orgânico. Eu estou criando uma novilha para ser uma vaca orgânica. Essa novilha pegou uma infecção qualquer, eu tenho que entrar com antibiótico nela. Aí, acabou. Aí, eu perdi meu animal, sabe? Eu vou ter que começar tudo de novo. Então, você estabelecer o rebanho é muito difícil. Então, por isso que precisa de incentivo para você entrar na atividade, sabe? Agora, financeiramente é rentável. Inclusive, no sul de Minas tem uma grande agropecuária, ela é hoje produtora de leite convencional e ela está iniciando um projeto de leite orgânico no sul de Minas. Ela vai fazer ela vai entrar com um projeto grande, inclusive convidou o professor André para ser consultor deles nesse novo empreendimento. Mas aí os caras já estão entrando do ponto de vista que eu falei, eles vão acessar o mercado direto, eles vão ter o próprio laticínio, então é uma outra visão, E aqui em Minas, não sei, né, mas a gente, para produzir leite orgânico também, você tem que pensar muito em disponibilidade de terra, né? Exato, exato. Porque a área que você vai precisar é maior, entendeu também, Tarcísio? Então, assim, eu acho que não é só nem uma questão de viabilidade, pensar num projeto em questão de viabilidade econômica, claro que isso é importante, né? Mas tem que ver também o tamanho da propriedade, né? Muitas vezes... Nesse projeto que eles estão... Para viabilizar isso. Nesse projeto que eles estão construindo, alguns pontos importantes. É no sul de Minas, onde o cara tem uma proximidade de 3 grandes centros urbanos, que é São Paulo, BH e Rio. E só para esse projeto o cara adquiriu 300 hectares de terra. Então, assim, 300 hectares é um volume de terra considerável. Ainda mais no sul de Minas, né? Ainda mais no sul de Minas. É investimento. Né? Então, o cara está encarando isso como um novo projeto. Então, vai partir do zero e vão investir, sabe? Certo. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em viabilidade econômica, claro que isso talvez seja uma grande motivadora, mas a gente tem que pensar num sistema desse também. Aliás, a viabilidade operacional do negócio, né? Uhum. Porque por causa de algumas limitações, igual você comentou aí. Helena, só para trazer uma referência científica também, Teve um trabalho que acompanharam, eu não coloquei ele na apresentação, depois eu posso te enviar para você distribuir para o pessoal. Mas, se eu não me engano, foram 10 fazendas de orgânico nos arredores de Brasília, do Distrito Federal, sabe? Então, as fazendas estavam bem localizadas e eram fazendas pequenas. A fazenda que mais produzia leite, produzia 800 litros de leite por dia. E a área de pastejo que eles disponibilizavam era próximo de 30 hectares de pasto, sabe? Então, assim, é um volume de terra também considerável para você produzir só 800 litros de leite, sabe? Uhum. Numa lotação, eu tô trabalhando, eu não sei, não tenho esse valor na cabeça, não sei se é para elucidar. Qual que seria a lotação trabalhando com adubação só com esterco e tal? Você tem noção dessa lotação, desse trabalho? Tem. Nos trabalhos que a gente estudou aqui, é um animal, 1,2 animal por hectare. Ô, gente, isso é muito pouco, né? Assim, é pouco quando a gente pensa em... Rotacionado tradicional. Mas se você for pensar no Brasil, um hectare por hectare é bom, não é ruim. Ok, né? Mas, baixa eficiência. Né? Que se a gente fosse pensar num pastejo rotacionado, né? Trabalhando com adubação tradicional, a gente podia levar isso aí para 5, 6, 7. Né? Exato. Então, assim, tem que pensar nisso aí. Uhum. Outra pergunta da Luma aqui, se ela acha que a alimentação das vacas influencia muito, né, na maior emissão de metano. Influencia demais, demais. Uhum. O que é comprovado cientificamente? Quanto maior a quantidade de volumoso na dieta, proporção de volumoso na dieta, maior a emissão de metano. Deu uma travadinha. Deu? Tá, voltou já? Voltou. Tá. Então, assim, o volumoso, ele produz mais metano. A Helena, ela é mais gabaritada do que eu para explicar essa bioquímica aí, mas... Produz mais hidrogênio, né? Exatamente. Você tem, na hora que você vai fermentar lá, você tem um excesso de hidrogênio no rumen que ele precisa ser excretado. Ele vai ser excretado na forma de metano. Então, quanto maior a concentração, a participação de concentrado na dieta, menor a emissão de metano. Então, essa relação, nem vou falar dos alimentos em si, mas principalmente volumoso e concentrado. Quanto mais concentrado eu tenho, menor a minha emissão de metano por litro de leite produzido. Ah, tá. Eu ia perguntar a unidade se era por quilo de matéria seca, né? Nos e aí dois. Eu acho... Nos Entendi. Dois. Tanto em quilo de matéria seca quanto em litros de leite produzido. Beleza. Eu ia te perguntar uma coisa. Ah, o Nayan também tinha feito uma pergunta anteriormente. Se aquela CCS menor, você acha que isso tem a ver com a menor densidade da fazenda, menor densidade de animais? Quais são as minhas inferências do trabalho? Menor produtividade, menor taxa de lotação, né? Com certeza o ambiente é menos contaminado e maior critério no manejo sanitário do animal, sabe? Porque como você não pode usar produto, a galera realmente toma um cuidado maior. Então, eu acho que a partir desses três observações, eles atingiram a CCS menor. A seleção genética também não seria mais intensa nesses animais, tá? Pensando que uma vaca que dá mais mastite, ela vai ser descartada do sistema mais rápido? Talvez. Pode ser. Mas eu não sei, porque talvez o intervalo entre gerações aumente também, né, João? Mas se você tiver uma vaca que dá muita mastite, ela não é viável no seu sistema. Na verdade, sim. Se ela der duas no ano, ela já sai. Mais de duas, né? Você pode usar só duas vezes antibiótico no ano. Quantas vacas o tempo inteiro, né? A longo prazo, né? Vai demorar mais, mas a longo prazo, talvez. Não sei. Pode ser. E eu acho também que, assim, o animal que produz menos, né? Por exemplo, a Jersey é uma raça que a gente entende que ela está mais propensa à doença metabólica, né? E, consequentemente, pelo menos trabalhando com produção maior, né? A gente vê muito isso nos trabalhos, né? Então, assim, mas isso trabalhando com animal mais produtivo, né? Eu acho que quando a gente reduz a produção também, né, tem esse fator. A gente está trabalhando com animal que tem um estresse oxidativo ali menor, né? E isso também acaba favorecendo. Então, são vários fatores, né? O que, que você acha aí, João? Não, com certeza. Essa vaca menos desafiada metabolicamente, essa vaca, a imunidade dela, é, com certeza, ela é maior. Então, beleza. Assim, ela vai... ter menos problemas. Por esse lado, né? Esse intervalo entre partos, lá nesses trabalhos que falam de reprodução, tem esses valores, Thales? Só para a gente ter uma ideia? Não, aquele trabalho que eles falaram de reprodução lá foi um, esses estudos de mais um questionário, entendeu? Ah, perguntando para o produtor por que, que ele descartava. Então, eles não entraram muito no intervalo entre partos. Mas quando você tem um problema reprodutivo, você vai ter um intervalo entre partos maior, né? Beleza, beleza. Bom, gente, então, não havendo mais perguntas aqui, deixa eu dar uma conferida, né? Eu acho que foi muito chique, né? O Tarcísio está mandando os parabéns aqui para a gente. Valeu, Tarcísio, Thales, né? É, eu acho que está muito legal, né, a gente... essa... não sei se a gente pode dizer isso, né? Mas a gente está vendo uma oportunidade, de certa forma, né? Nesses encontros, essa difusão da informação, eu acho que aumentou muito, né? Então, a gente tem gente aqui do Rio de Janeiro, como o Tarcísio mencionou ali, então eu acho que é muito legal. Então, assim, eu fico feliz de ter esse feedback positivo, né? Atribuo isso à brilhante palestra aí do Dr. Thales, né? É, então, não havendo mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar, e aí vou fazer meus agradecimentos aqui, né? Então, eu falo que eu sempre agradeço, igual eu comentei, como aluna, então, obrigada, foi uma aulona de responsa, valeu demais, e como professora, né, queria agradecer também, em nome da Newton, né, a sua disponibilidade de tempo, né, de compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. E você nunca deixar a gente na mão, né? Então, te agradecer aí nessa parceria, nessa lealdade sempre. E dizer que, se você precisar, nós estamos aqui de portas abertas e estamos juntos aí. Estou à disposição. Bem, Danilto, pode Danilto, viu? Estamos juntos, tá? Obrigadão. Precisando, beleza? É só chamar que nós estamos aí. Beleza, então, muito obrigado. Muitos elogios aqui, viu? Mandou super bem. Então, tá. Ronaldo, você quer fazer alguma consideração? Obrigado, Thales. Valeu, Ronaldo. Agora o Ronaldo tirou 300 quilos de peso, né? Depois da defesa, né? Agora tá leve, o cara tá tranquilo. Mais ou menos. Eu acho que dos quilos você tirou uns 500, né, Ronaldo? É, isso aí. Entendi. Tá bom demais, tá bom demais. Tá? Então, agradeço também a presença do pessoal do GPOA. Deixa eu ativar o áudio da professora Letícia aqui. Ela... ativa, é. Aí, pronto. Aqui, aí eu deixo apagado. É, Thales, eu cheguei um pouco atrasada, peço desculpas, mas foi muito interessante. É, depois eu vou te chamar para dar palestra para a gente no GPOR, para falar a respeito de leite, tudo, de leite orgânico, acho que vai ser muito bom também. Você continuar e aprofundar um pouco na parte de derivados, a gente vai adorar também, tá? Obrigada pela presença, obrigado pela presença de todo mundo. E professora Helena, professor João, professor Ronaldo, obrigado pela parceria, viu? Tamo junto aí, Letícia. Então, valeu, pessoal que participou. São muito bem-vindos aí, né? Você tem um perfil no Instagram, não tem, Thales? Você quer divulgar ele? Ah, bacana. Eu queria divulgar só o perfil do Instagram, mas principalmente o podcast. Legal demais. É, não sei se a turma escuta aí o Na Lida Cast, é um podcast que a gente tem. É, puta, divertido pra caramba de fazer, é super descontraído e leva uma informação bem prática pra turma. É bem bacana esse projeto seus, é legal demais, tá? Então é isso, viu? Então, quem preencheu o formulário, quem não preencheu, estou enviando o link aí de novo. Peraí que eu enviei só para a professora Letícia, tá? E agradeço a presença e até a próxima, tá bom? Valeu, Thales, valeu demais, até a próxima, valeu. Beijos. Obrigado. Aí entre os meninos e para... Tá bom. Valeu, Thales. Tchau. Tchau. Na Lida Cast, Tarcísio. Ah, tá. Ah, fala com eles aí, Helena. Era só procurar no Spotify ou no Apple Podcast. Esses agregadores de podcast tudo tem. Vou digitar aqui. Beleza. Isso. Procura no Instagram lá, o Thales. Thales Lelis. Já adicionei aqui. Ah, bom demais. Parceirão nosso aí. Então, valeu. Alô. Obrigado. Beijo, gente. Valeu. Beijo. Valeu. Tchauzinho. É? Tchau. O que você tá fazendo, meu filho? Cadê o papai? Ronaldo, você tá aí? Acho que já foi. Pô, tinha que ficar...